dinossauro. O animal toca tudo do Pará. É o PR, o Cauã, o famoso MD. Eu mando você descer, eu mando você subir. Vai moreninha, desce, então vai pretinha. Desce, então vai loirinha, sobe. Vai moreninha, desce, então vai pretinha. Então desce, então desce. É o PR, o Cauã, o famoso MD. Eu mando você descer, eu mando você subir. Sobe, vai moreninha, desce, então vai pretinha. Desce, então vai loirinha, sobe, vai moreninha, desce, então vai pretinha. Comando só as balas pra você dançar. Pra você dançar. Agora ele quer todo dia. Kiko, contigo, mexendo com a estrutura do seu coração. Ela tá, ela quer dar, ela quer, ela tá, ela quer dar, ela quer, ela tá, ela quer. Então, depois da suadeira, uísque com Red Bull, ela quer, ela dá, ela quer dar. O bagulho aqui é doido, na maior diplomacia, acabou o proibidão, agora é só putaria. Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar, ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar, ela quer, ela dá, ela quer. Diz pra mim, diz pra mim, o que ela quer dar? Vou mandar só mais um lançamento, que é se eu disparar, novinha. Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha. Ela veio cheia de caô e parou do meu lado. Tá pensando que eu não sei, mas o GW tá ligado. Toda vez que ela me vê, ela pede a linha. Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha. Novinha do baile funk. Senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha. Novinha do baile funk. Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na garrafinha. O terror da concorrência está na área. Ela veio cheia de caô e parou do meu lado. Tá pensando que eu não sei, mas o GW tá ligado. Toda vez que ela me vê, ela pede a... Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha. Novinha do baile funk. Senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha, senta na garrafinha. Novinha do baile funk. Tá ligado não? Tá ligado? Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. A cana eu tirei onda. Olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é o melhor. A nossa roupa é dedia de Rio local, outra Armani. O bonde tem o áudio, o Velaster e o Megane. Eu tô portando a Captiva com som de 200 mil. Estilo paniquete me deu mole quando viu. Elas tão doida, tão louca, olha só como elas curte. O whisky, Big Apple, Red Bull e Absolute. Elas tão doida, tão louca, olha só como elas curte. O whisky, Big Apple, Red Bull e Absolute. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda, olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é o melhor. Equipe, os moleques sem futuro. Agora, seguidores do animal. Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda, olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio é o melhor. A nossa roupa é dedia de Rio local, outra Armani. O bonde tem o áudio, o Velaster e o Megane. Eu tô portando a Captiva com som de 200 mil. Estilo paniquete me deu mole quando viu. Elas tão doida, tão louca, olha só como elas curtem.

fim de bola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Academia das maravilhas, pra entrar nela tem que malhar todo dia, tem que ter muita ousadia, mas antes de malhar, tem que alongar. Alonga e rebola, vai, vai, alonga e rebola, vai, vai, vai, alonga e rebola, vai, com o corpinho de bola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, com o corpinho de bola, alonga e rebola, vai, vai, alonga e rebola, vai, vai, alonga e rebola, vai, vai, com o corpinho de bola, vai, vai, vai, vai, vai, vai. As meninas faz assim, a partir desse momento as meninas faz assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Faz o meu pau de trampolim, assim, assim. Pula, pula, pula, pula em cima da picadura. Eu vou deixar sentar, menino, não

pedacinho da bicicleta. Bonde das maravilhas. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Eu desço, eu desço. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Senta, senta, senta, senta, senta, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Bonde das maravilhas, é o mundo se acabando. Senta na pica e vai relaxando. Senta na pica e vai relaxando. É o mundo se acabando. Bonde das maravilhas, senta na pica e vai relaxando. Bonde das maravilhas. Senta na pica e vai relaxando. Teda, teda, teda, teda, teda, teda, teda, teda, teda, teda, vai senta. Teda, teda, teda, teda, teda, teda, vai senta. Isso é o pedido delas. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Bota tudão, bota tudão. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Isso é o pedido delas. Bota tudão, bota tudão. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Teda, teda, teda, teda, vai senta. Teda, teda, teda, teda, teda, teda, vai senta. Teda, teda, teda, teda, teda, teda, vai senta. Vai senta. Vai senta. Bonde das maravilhas, bonde das maravilhas. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Eu desço, eu desço. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Bonde das maravilhas, é o mundo se acabando. Senta na pica e vai relaxando. Senta na pica e vai relaxando. É o mundo se acabando. Bonde das maravilhas, senta na pica e vai relaxando. Bonde das maravilhas. Senta na pica e vai relaxando. Portal Pagodão.net. Isso é o pedido delas. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Bota tudão, bota tudão. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Isso é o pedido delas. Bota tudão, bota tudão. Bota tudo, bota tudo, bota tudão. Agora é hora. Vamos para tempo. O Crocossauro e o seu sistema aéreo line é sucesso. Quatro no quarto, no quarto pelado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Quatro no quarto pelado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Chama a Thaísa, chama a Thaísa. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente de quatro. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente. Faz toda a gente, faz toda a gente de quatro. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente de quatro. Chama a Thalia, chama a Thalia. Desce, desce, desce na minha pica. Desce, desce, desce na minha pica. As irmãs metralha com elas, ninguém se mete. Rafaela, Renatinha, fica de perna pro alto. Fica de perna pro alto e cai abrindo o espaguete. Neto Boeri, esse som vai te levar. Quatro no quarto, no quarto pelado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Quatro no quarto pelado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Chamada

Bate, bate palma pra ela, bate palma pra ela. Nunca vi uma novinha sentando que nem ela. Bate palma pra ela, bate palma pra ela. Nunca vi uma novinha sentando que nem ela. Vem, vem, que eu vou sentar gostoso. Agora é hora. O Paladin Crocossauro e o seu sistema aéreo line é sucesso. Gostoso, te pago um guaravita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Pode vir pretiaca, pode vir lorita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Agora as novinhas vai sentar no pose. Yeah, vai sentar, sentar no pose. Yeah, vai sentar no pose. Quando toca tu se amarra, chega. Abri a pererequinha, vem novinha, senta, senta com a pererequinha. Prepare-se. Deixa eu dar uma sentadinha, sentadinha. Deixa eu dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha. Deixa eu dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha. Deixa eu dar, deixa eu dar. Senta gostoso, te pago um guaravita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Pode vir pretiaca, pode vir lorita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Senta gostoso, te pago um guaravita. Agora as novinhas vai sentar no pose. Yeah, vai sentar, sentar no pose. Yeah, vai sentar no pose. Quando toca tu se amarra, chega até se envolve. Yeah, vai sentar, sentar no pose. Yeah, vai sentar, sentar no pose. Daqui um pouquinho, abri a pererequinha. Vem novinha, DJ Rodrigo, bota pra